fica a minha cabeça. Já faz tempo que eu tô tomando ela, só esperando o momento certo, e ela vai me dar uma peça. Oh, a minha queimosa na boca deliciosa, deixa eu te conhecer, te levar lá pra casa e te mostrar tudo que eu tive a tem pra te oferecer. Aqui tá minha mesa, já faz tempo.